Paulo, gol 1804, corrija. Autoridade 360, decola 10, direita a porta, é o Leda, BDF, 1935 ao controle, 5514 no transponder, é o gol no 804. 1804, 340 nível. 340, gol. Afirmativo, chama pro estacionamento. Chama gol. Torre 118, decimal meia dúzia, táxi. Gol 9032, tá na escuta? Gol 9032, eu sou o Salvador. No 71504, autorizado, chame táxi. Cortará. Autorizado, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Romeu Bravosa. Gol 1642, estamos prontos para puxa acionamento de posição 10. Gol 1642, chame na frequência do solo 121.9. 29. Gol 1642, pronto para puxa, acionamento posição 10. Gol 1642, confirmando. Fez uma CHG modificando a matrícula de 9032 para 1642? Afirmo. Mantenha a escuta. Confirmando qual foi o nível que copiou. 410. Gente, mantenha a escuta. Mantenha. Acionamento, gol no 607, posição 8. 08, autorizado, gol no 607, chame táxi. Chamarei para táxi, gol no 607. Fala, tenho essa informação do 1642, é outro plano, tá? Não ouvi CHG, acho que eu ouvi cancelamento do outro, porém esse voo nosso aqui é regular. Então no 642 vai aguardar pra cópia. Tá aguardando. Para. O Mike Juliette Romeu Ciente decola aos 49 com proa norte, chama o controle 1935, bom voo. 1935, grato, hotel regresso. São Aracaju, controle 119.35, transponder 5510. Gente, então estamos autorizados 390 para Recife, decola 10, cruz esquerda, na Pucaracaju, via Peruí 58, 5590 transponder, 1935 controle, estamos prontos para push e acionamento na 10. Gente, o número 42 é o número 12, setor aguarde. Aguarde. American 980, Oscar. Call tower 186. American 980, Oscar. Confirma o tráfego? É, confirme se recebeu as chamadas anteriores do TAM 3517. Negativo, não recebi. Para Brasília, copia? Afirmativo, 3517. 3517, autorizado, Salvador Brasília, 360, via perto 197. Decola 10, direita, saída gole, transição ofício. Controle 119, decimal 35, transfone 5532. 360, autorizado, informe do 17, gole ou fito, 5532 do transponder, 1935 ao controle, TAM 3517. Para um cheque de equipamento 2 aqui, é, confirme se recebe, por gentileza. Afirmativo, Vareza 5, 3517, puxa o TAM. Você recebe o TAM 3517? Afirmativo, clareza 5. Para o táxi do voo 1715, PLB 101, Alterna Campinas, autonomia 0340. Zero, out of marker, gear down, Jada direita, via Índia Alfa, ponto espera da 1-0, chama torre, 118, decimal, meia dúzia, altimetro 1-0, 1-2. Teve táxi, Índia Alfa, ponto espera, 118, meia dúzia. Taco jogou no 607, alterna Galeão, 4 horas e 13 minutos, 173 a bordo. 163 a bordo? 173. 173. No 607, autorizado táxi. Juliette Alfa, ponte espera no 0, torre. 118, decimal 612, altímetro no 0, no 2. Juliette Alfa, ponte espera 118, 612, avon, 1607. Salvador, gol 1715, ponte espera 1-0. Gente, mantenha o ponto de espera, gol 1-7-1-5. Certo. Adiantaria alguma coisa? A gente aceleraria o processo de decolagem da 35? Negativo, não aceleraria o processo. Tá bom, vamos dar perdido. Fala até aí, obrigado. Afirmativo, o TRIP 5514, se preferir a pista 35, só vamos estar. Ah, tá bom, obrigado. Confirme se já está pronto para o estacionamento. Em mais alguns segundos eu chamaria. Sim. 1804 na escuta? 897 na escuta. 897 na escuta. 897 na escuta. American 980, Salvador Tower. Go ahead. Call now 121 decimal 9. American 980. Yeah, American 980. Hold short, taxiway Juliet. 5514, na escuta. Solo Salvador, é o 5514, do lado. 5514, chame táxi. Chamarei 5514. Então 3517, autorizado a linha e decolar pistão no zero, vento 020 graus com 2 nós. A linha e decola pistão no zero, então 3517. Torre Salvador, é o Rio 5973. Rio 5973, para autorização de tráfego Recife, chame 1-21-9 agora. 1-21-9, obrigado. 353, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. 35514, táxi autorizado via direção. Corrigindo, via Lima. Via Lima, na Lima chama Sol, chama Torre, 1-18, esse nome é duro. Táxi pela Lima para decolagem da 35, por falta de espera, chamada a torre 1-18-6. Solo Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, informação hotel, copia? Afirmativo, prossiga. Rio 5973, autorizado Salvador Recife, 3110, via Peruíque 58. Decolo no zero esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-119-35, transponder 5534. Autorizado 3-1-0 Recife, pela Aperoeste 58, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 119-35, controle 5534, transponder. 5973, chame para o gestionamento. Chamarei para acionar. Salvador, bom dia, até 3153, na posição 09, se a gente der informação hotel para o Rio de Janeiro, Galeão. Lima, antena 3555, no posto. Decola no zero direita, na saída da EL, Leia da BDF. Após interceptar, ouvia para o Zulu no meio, conforme a rota do plano. Controle em 1-119-35, transponder 5537. Do Galeão no 380, decolando da 10, saída da EL, linha de BDF, Amper 850, Amper November 857 e Amper Zulu 16, transponder 5537 e o controle, pode confirmar, por gentileza? Transponder 5537. 5537, 11935, da 3153. Chama a push, Salvador, é a Salvador, para o pushback, acionava. Para o táxi, gol 1804, 160 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. 1804, táxi à direita, linha Juliette Alfa, ponte 010, torre, em 1118.62, altímetro no 012. Passivo Juliette Alfa, 1862, obrigado, bom serviço. Obrigado também. Olhe, orbita 360 na 3597. Solo Salvador, Rio 5973, para o pushback acionamento, pátio de carga. Rio 5973, no pátio 3, autorizado, chame táxi. Chamarei para o táxi, 5973. American Airlines 92. Go ahead. Pegada 1012, TAM 38 Cross. ONU 607, Recife, ONU 288. Recife, ONU 288, agora ONU 607. O 4 aproximando o ponto de espera da ONU 0, tem condições de decolagem imediata. Gente, mantém o ponto de espera, gol no 804. Ai, no 804. Gol no 642, decola 08-1935 agora, bom voo. 1935, gol. Gol no 642, conforme autorizado, vigilância. Afirmativo. 35 no 7, Salvador, prossiga. Possibilidade de voar gole, está presente, protão 35 no 7. Livre. Direto gole, tá 3597. ONU 804, a linha decola, pistão no 0, vento 060 graus com 3 nós. A linha decola no 0, ONU 804. Confirma a próxima, tem? Mas também está interceptando a radial 072, estamos na Mãe Médica 346 agora. Sim. Controle, o 642, a... confirmando a subida, então é a Pucaru, confirme. Positivo, Pucaru. Isso, ele tá interceptou o Aron aqui, desculpa. Estando mantendo 1000 pés. Fica atento ao tráfego, tem livre decolagem da 17, correção da 35, com vento 020 graus com 2 nós, o 355 no 4. Está iniciando, 35 no 4. Solo Salvador, o Rio 5973, 3 a bordo, alternando Salvador, 3 horas de autonomia, pronto para o táxi. Rio 5973, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera 90, torre 118, decimal 62, altímetro 90, 12. Comini 12, Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, obrigado, bom dia. Salvador, o Mike Tango Juliette. Controle Salvador, muito bom dia, trip 55 no 4. Dia 55 no 4, direita na proa de Pucca, vigilância. Na proa de Pucca, vigilância, trip 55 no 4, obrigado, tio. 1-0, curva esquerda, saída Momo Albo, controle em 1-9, decimal 35, transponder 5536. O Mike Tango Juliette, autorizado Terezinha, nível 2.0, decola na pista 10, curva esquerda, sai da Momo Alvo. Controle 1935 e transponder 5536. Nível 2.80. O nível 2.80, correto? Sim, puxa acionamento, Mike Tango Juliette. Chamará? Puxa acionamento, Mike Tango Juliette, obrigado. Ajuda presente, triplo 55 no quarto. Muito obrigado mais uma vez, senhor. Disponha. Hotel 360 para o Galeão, para autorização. Voo 605, autorizado Salvador Galeão, 360, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Bidev. Após Bidev, intercepta o Pernambuco November 857, Porto Seguro e Operos 106, conforme a rota do plano. Controle opera em 11935, transponder 5523. Sente autorizado 360, a decola da 10 com curva à direita, a saída é a Dael Leda, direto Bidev, após Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. O controle é 11935, transponder 5523, o gol 1605. 1605, atendimento correto, chama para o estacionamento. Chamará 1605. Torre Salvador, bom dia. Rio 5973, aproxima-se do ponto de espera da 10. Rio 5973, ciente, mantém o ponto de espera, pista 10. Já manter o ponto de espera, 5973. O Rio 5973 alinha e mantém, cabeceira 10. Alinha e mantém, 5973. Rio 5973 tem informação estimado para decolagem, mais 2 minutos devido ao tráfego decolado anteriormente. Enter. Gol no 642, Recife agora 12685, restrito ao 370. 3685, restrito 370, 642.